Meu nome é Júlio. Júlio César Pompeu. E essa é a dimensão jurídica da administração pública. Dimensão é uma palavra estranha, porque dimensões são atributos dos sólidos físicos. Largura, altura, profundidade. Seria muito mais características jurídicas ou um certo pensar a administração pública a partir de uma certa estrutura jurídica que a dê algo parecido com forma, algo que a torne de uma forma especial, compreensível para todos nós. Na verdade, o engraçado é que quando se fala de direito de uma forma geral, você não fala de como as coisas são, mas de como as coisas deveriam ser. Dimensão jurídica, para fazer jus ao título e não decepcionar ninguém, só poderia ser uma dimensão no tempo. É como se falasse da administração pública sempre no futuro. O que espera que ela seja? O que se deseja dela? E é engraçado, porque boa parte do que se diz normas que conformam a administração pública são princípios. Princípios que não dizem para você o que a administração é, mas como deveria ser. Princípio da legalidade. Dizer que a administração pública funciona estritamente por legalidade, convenhamos. Se você pega o jornal, é um pouco risível isso. Princípio da moralidade. Aí então deixa de ser simplesmente risível e passa a merecer o status de piada mesmo, daquelas mais, talvez, inadequadas para salão já. Né? Piada suja. Ora, falamos de como as coisas devem ser. Mas principalmente não deve ser a partir de quem faz com que ela seja ou se aproxime daquilo que deveria ser. Leis, judiciário. É uma certa interpretação do que o judiciário entende, no final das contas, por dimensão jurídica da administração pública. Sendo que entender o que é a dimensão jurídica da administração pública é como ela deveria funcionar, tendo em vista alguns princípios contidos na Constituição. É claro que para chegar até aí, que é o objetivo desse nosso primeiro encontro, há uma certa trajetóriazinha que explicaria qual o papel desse troço chamado administração pública dentro de uma teoria que é jurídica do Estado. O Estado pensado como um aparelho jurídico, o Estado pensado como um aparelho que só pode funcionar como Estado de Direito, que papel caberia à administração pública? Sim, porque definido esse papel, você tem como entender um pouco melhor qual a ordem de limitações que são impostas ao funcionamento da administração pública. Você verá que há uma certa dissonância aí, há um certo choque, há uma certa contradição entre, bem ou mal, o que a população espera da administração pública e o que o discurso jurídico da administração pública diz que ela é. Por sua vez, já que alguém aí tem informação em direito? Só você. Ninguém. Ah, é? Pô, legal. Já completou mesmo a graduação legal. É. Às vezes eu sinto que comigo foi a mesma coisa. A ideia, portanto, seria nós também fazemos uma espécie de, no começo, uma teoria geral do direito, mas voltada para um problema específico, o problema dos princípios. É interessante porque, para quem pensa pós-graduação também como uma espécie de treinamento, tem uns muito piores. como uma espécie de treinamento para algo mais pragmático. Quem pensa como adestramento quase, como graduações que funcionam, nem é bem o papel da pós-graduação, mas vá lá. Essa parte de teoria do direito também acaba satisfazendo você, pelo menos, para esse objetivo. Tá legal? Programa. Há um programa contido num site. É porque eu sou um cara high-tech. O site é pompeu@pompeu.org. Desculpa, esse é o e-mail. www.pompeu.org. pompeu@pompeu.org é o e-mail. www.pompeu.org. Eu tentei pompeu.net, pompeu.com, mas outros dois cretinos correram na minha frente e registraram o domínio. O pompeu.net, que seria o ideal, é um site dedicado às belezas do município de Pompeu, em Minas Gerais. O site tem duas fotos, para você ver como que... quantas belezas tem ao ponto de merecer um domínio e tal. Mas, enfim. Ora, o que você encontrará nesse site? Quando você acessa, a primeira página, na verdade, é um blog. Tem um monte de besteira ali que não serve para nada. O que interessa para você é uma partezinha de cima, onde está escrito alunos. Você verá, tem uma aba na testa do site, como se fosse fichário, abinhas de fichário. Clicará em alunos. Algo mágico acontecerá no seu computador. Por obra divina, uma nova tela aparecerá. Nessa nova tela há alguns links. O primeiro deles é para o ambiente virtual de aprendizagem. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Um site safado como outro qualquer, mas falando assim, fica muito mais chique, né, não? Parece muito mais importante. Essa é a ideia. Quando você clica, você verá uma primeira página de uma plataforma virtual de aprendizagem, mantendo o nome bonito, que é um software aberto chamado Moodle. Não sei se alguém já eventualmente interagiu com um sistema desse. Moodle é um software aberto para curso à distância mesmo. Só que, claro, você não tem imagem ali, porque nossas aulas são presenciais. Para você acessar o conteúdo, e já antecipo um conteúdo que estará lá, é essa aula de hoje gravada em MP3, assim como os outros nossos encontros. Para você ouvir de novo. Para você gravar um CD e vender no camelô. Você botar no seu iPod. Olha, para acessar, é preciso você fazer um cadastro. Um cadastro que requer de você um login e uma senha. O login, o seu apelido no site, é você que escolhe. A senha é também você que escolhe. A senha é pessoal. Você vai usar, eu sei, aquela mesma que você usa para tudo. Uma vez acessado, você será lançado numa página de cadastro. Para você cair na página de cadastro é fácil. É basicamente você clicar em qualquer desgraça que você encontrar ali. O computador não te conhece, ele vai mandar você para a página de cadastro. Há no centro uma lista de cursos, são os lugares, alguns deles, nem todos, mas alguns onde eu leciono alguma coisa. Você clicará numa janela que só vai existir a partir de amanhã à noite. Uma janelinha escrito UGF, traço, dimensão jurídica da administração pública. Clicando ali, você será lançado para uma página que vai requerer um login e uma senha, você coloca, diz ok, ele vai lançá-lo numa página de cadastro. Essa página de cadastro pede um monte de informação sua. Nem todas são importantes. As poucas informações importantes são seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail. O computador vai exigir também o município onde você mora, a cidade, mas na verdade você pode escrever qualquer coisa ali. Se você não preencher, ele não toca para frente, ele não vai adiante. Preenchido isso, você dá um ok, e ele pedirá de você um código de inscrição. Você faz um cadastro, e ele vai pedir agora a sua inscrição mesmo, no curso, o curso Dimensão Jurídica da Administração Pública. Para inscrever, você precisa você ter uma chave de inscrição, um código de inscrição. Esse código eu tenho que bolar agora. Esse é o segredo que faz com que só você possa acessar o conteúdo que você encontrará ali, entendeu? Olha o segredo. Assim você se sente especial quando navega no site. Não, barato. No seu cadastro você pode botar até uma foto sua, que serve para as pessoas esculhambarem a sua foto. Para as pessoas em casa, quando acessarem o site, virem sua foto e dizer: olha só, galera! Não é? Ora, a senha é, o código de inscrição, melhor dizendo, é catraca. Não me pergunta de onde veio essa palavra agora. Catota. Tá aí, catota é bom também. Catota. Vocês sabem o que é catota, né? Catota, não sabe o que é catota? Catota é o nome científico que se dá àquela bolinha de meleca que as pessoas, quando ficam andando sozinhas de carro e param no sinal, começam a limpar o salão. Com a unha grande do indicador, vai tirando. E sai meleca durinha e mais molinha, mas você faz uma bolinha e o nome da bolinha é catota. Catota, é muito mais legal catota. Mais interessante. Catota você não esquece. Catota. Uma vez digitada a catota, parabéns, você está inscrito. O computador jamais pedirá de você novamente o código de inscrição. Se ele pedir, é porque tem algo errado. A partir daí, a sua vida será outra. A partir daí, você terá acesso a todo o conteúdo do curso contido na internet. Isso inclui um ou outro texto para você poder fazer download sem se preocupar com essa história de que estou violando direitos autorais e tudo mais. Até porque algum deles, o autor, sou eu mesmo. Então, se você fosse comprar isso, eu ia receber direitos autorais o suficiente para comprar um pedaço de pizza. Então, leva logo ele e deixa que a pizza eu mesmo pago. O programa do curso, aulas em MP3, eventualmente uma outra tarefa aí para reforçar o aprendizado de outra forma. O site tem alguns outros recursos, tipo um fórum de discussões para você que estuda em casa tempos depois, na hora que tem uma dúvida, formula a dúvida, manda para o fórum, essa dúvida é meio que compartilhada por todo mundo. Né? Dá para fazer um trabalho legal, assim, tem funcionado muito bem em outros cursos. Quando os cursos têm um número grande de pessoas, eu coloco também um chat. É porque quando você acessa com sua senha e seu login, o computador meio que dedura você para os outros. Ele aparece uma janelinha dizendo quem está online na hora. Quem está acessando o curso, quem está ouvindo aula. O segundo que entra sabe que o primeiro está ali. E se quiser um conversar com o outro, para fazer um estudo em grupo à distância, há um canal de chat também. Os dois acessam e você pode ali ficar batendo papo sem precisar sair do site, simultaneamente acessando todas as outras informações. Há, inclusive, um sistema de mala direta, que se você quiser cadastrar também, ele mandará e-mails e avisos para você, enfim. Você tem bastante liberdade para escolher o que faz ou não no site. Tá ok? Um aviso, um detalhe técnico. Alguns navegadores dificultam o seu acesso. Da seguinte forma, bloqueando cookies. O que são cookies? Literalmente biscoito em inglês, mas... o que o computador come de biscoito? Cookies são informações que são geradas e armazenadas não no site, mas no seu próprio computador. A cada novo site, a cada nova página, o computador lê as informações. O site lê as informações no seu computador. Que informações são essas que ele lerá? O seu login e a sua senha. Você digita o seu login e a sua senha, passa para a página seguinte. O computador sabe que é você quando muda de página, porque a cada mudança ele lê algo no seu computador e reconhece. Reconhece o seu login e a sua senha. Para isso, o seu computador não pode bloquear cookies. Não pode bloquear o acesso de outros computadores ao seu para ler o tal do cookie. Como é que você faz isso? Você vai mexer onde você tem medo de mexer no seu navegador. Lá em cima do Explorer, ferramentas. Clica em ferramentas. Ele abre a listinha. Último item da listinha, opções. Ou opções de internet. Ou options, depende da sua versão. Clica lá. Vai abrir outra janela misteriosa. Na forma de fichário. Na parte de cima do fichário, tem um troço chamado privacidade. Clique em privacidade. Automaticamente seu telefone será grampeado quando você fizer isso. Clique em privacidade. Lá você mexe em duas coisas. Um é o bloqueador de pop-up. Aquela janelinha irritante que abre, e mesmo quando você tem bloqueador, ela abre. Não adianta nada aqui. Não tem nenhum problema com pop-up. O segundo, os tais cookies. Tem vários níveis de configuração. O único que o site não funciona é na configuração máxima. Privacidade máxima. Ele bloqueia todos os cookies. O ideal é a configuração padrão do navegador. Se você não sabe qual é só clicar num botãozinho que está embaixo. Padrão. Que é o botãozinho quando alguém que não entende nada do navegador, ou seja, 98% dos usuários, quando acha que faz uma cagada, o botão que ele aperta depois para voltar tudo ao normal é esse. Então você clica em padrão, que ele volta ao padrão de fábrica, e tudo está resolvido para você. Beleza? Legal. O Estado. Sim, porque a administração pública começa com o Estado. Começa com um discurso sobre o que as pessoas entendem por Estado e como o poder do Estado é exercido. É, porque não me venha com essa ingenuidade achando que a administração pública não é forma de exercício de poder. Meu amigo, o grande poder do Estado está no protocolo, no carimbo, no guichê, muitas vezes no cara que fica no guichê carimbando as coisas. É aquele que você vai dar entrada num pedido, ele pega e começa a ler o pedido. Aí depois de ler diz, ó, não pode. Como não pode? Está faltando o documento tal. É você que decide? Não, eu sou o cara do protocolo. Mas se não tiver o documento aqui, eu não protocolo. Só tiver. E não adianta discutir com o cara. Se você pega livros de direito, vão dizer para você que é uma hierarquia das normas. A começar pelas normas constitucionais, na verdade é o contrário. A principal das normas é a norma do cara que está no guichê. Se o regulamento diz que o órgão funciona até às 6 horas, mas o cara do guichê diz que só atende até às 5, não adianta você ficar discutindo a natureza jurídica do horário de funcionamento, porque dane-se, o cara não vai receber, ainda vai olhar para a sua cara e ficar de má vontade, enfim. É poder. É poder. Todas as limitações ao exercício da função administrativa, todo esse papel administrativo do Estado, está ligado a um papel que se espera que o Estado realize, uma missão que o Estado realize com esse poder que ele tem. Falar do Estado para nós, relacionado à administração pública, é falar do que se espera do Estado, do que acham que o Estado é, do que ele se presta, qual o papel dele como gestor da existência das pessoas. Curiosamente, a administração pública se mostrará um pouco como gestor da existência das pessoas. Nós vamos falar de três estados. O engraçado é que cada um desses modelos de Estado requer de você também um modelo de direito. Um modelinho, uma ideia de direito. Uma ideia básica de direito que, claro, afetará como as normas são pensadas, normas essas que são os limitadores do exercício da função pública. Normas essas que são os próprios limites do que você pode chamar de dimensão jurídica da administração pública. Beleza? Cara, eu vou falar de uma imagem para vocês. Uma imagem de uma forma de exercício de poder, de um Estado, para depois produzir um discurso sobre ele. Imagine você vendo televisão. Você assiste filme de Idade Média. Filme de Idade Média. Aparece um sujeito vestido tal qual uma drag queen, que você aprendeu a chamar de rei ou rainha, dependendo do grau de afetação da drag queen. Você se imagina naquele cenário. Você pegou a máquina do tempo. Você entra na corte. Entra no salão onde a corte se reúne para fazer festinha para o rei. Você nunca viu o rei. Você não sabe qual é a cara do rei. Ainda que nunca tenha visto o sujeito. Quando você bota o pé lá dentro, você não tem a menor dúvida de quem é o soberano. O soberano senta no lugar mais alto, na cadeira mais espalhafatosa, com a luz voltada para ele, usa uma capa vermelha, cheguei, uma coroa na cabeça, um cetro, ou seja, há um monte de sinais para dizer para você quem é o soberano. Oi? E um bando de puxa-saco, que é extremamente importante. Extremamente importante. Até hoje para os nossos nobres. Que não são mais reis. O desembargador. Tem mais puxa-saco que juiz. Ora, como esse poder é exercido? Porque eu não quero pensar Estado só pelos discursos bonitos produzidos sobre o Estado. Eu chamo de discursos bonitos, muito mais discursos que legitimam o Estado, que tornam determinada forma de exercício de poder aceitável por parte do Estado. Ora, eu penso no poder na prática. Esse rei, você perceberá que ele não se preocupa muito em gerir a vida das pessoas. Gerir no sentido de dizer para você como fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele não é um poder que se exerce organizando a sua vida. Eu estava em São Paulo até hoje de madrugada. É por isso que eu faço essa cara de dor enquanto falo. Eu fui à Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Sempre que eu estou em São Paulo, eu vou lá. É um lugar legal para comprar livro, é uma livraria imensa. A livraria tem 4.200 metros quadrados de livraria. Dá para ficar perdido. É muito bonito. Ela funcionava no mesmo shopping, no mesmo lugar, que é um shopping construído por Niemeyer, shopping dos anos 60, tombado pelo patrimônio histórico. Só que funcionava com 5 lojas grandes também. Fecharam as 5, abriram uma gigantesca, essa de 4 mil e pouco. Eu só descobri quando eu entrei lá. Fiz a cara que alguém faz quando entra numa loja de 4 mil e tanto. Depois eu lia no jornal. Ela ficou aberta 2 dias e teve que fechar. Porque a prefeitura ameaçava cassar o alvará porque a obra não teve uma autorização do patrimônio histórico, apesar de ter sido autorizada por outros quatro órgãos da Prefeitura de São Paulo? Porra, quatro, cara. Outros quatro, mas o quinto não autorizou. Por causa de uma vitrine. Um vidro. Vitrine que, curiosamente, é uma vitrine sem livro, vitrine sem vitrine, vitrine sem produto. É só um livro que no lugar da parede eles quiseram botar um troço vazado para você de fora ver o que acontece lá dentro. Para você que passa numa das travessas, numa das entradas, pudesse ver. O engraçado é que Niemeyer, o cara que fez o projeto, disse que a vitrine, ele não se sente ofendido com a vitrine, sabe? A vitrine não altera a estética, mas pouco importa. Você tem hoje um Estado que diz para você se você pode botar um vidro numa parede ou não. Para esse monarca que parece uma drag queen, esse monarca pré-moderno, preocupações para com a população são inexistentes. Se você está roubando o seu vizinho, o problema é seu e do seu vizinho. Se você, camponês, está estuprando as mulheres no campo, o problema é seu e das estupradas. Eu, rei, não tenho nada a ver com isso. Vocês que se danem, vocês que se virem. O poder do Estado, no caso da livraria, se manifesta de forma muito clara quando ele permite que você abra ou não uma vitrine, abra ou não uma loja, abra ou não um negócio. Dá a impressão de que você precisa de autorização até para viver. Já nessa outra forma de Estado, você tem a impressão de que as coisas acontecem de outra forma. O poder não se manifesta como algo que deixa você viver. Ele se manifesta como um poder que faz morrer ou simplesmente deixa viver no sentido de deixa rolar. Permite que você exista na medida em que não se mete na sua vida. Os grandes momentos de manifestação desse poder, por exemplo, são nas grandes execuções. Imagine você Tiradentes. Sim, porque você pode comparar isso com o seu menor problema, com o nosso Brasil Império. Tiradentes comete crime de lesa majestade. Tiradentes conspira contra a monarquia. Se você pega os autos de devassa da Inconfidência Mineira, que é o processo que julga Tiradentes, pegue a ordem de execução de Tiradentes. Meu amigo, é uma obra de sadismo fabulosa. Porque lá é dito, Joaquim José da Silva Xavier será trazido do aljube do palácio sei lá o que, hoje palácio Tiradentes por motivos óbvios, levado numa espécie de procissão militar com tamborezinhos tocando para exposição e execração pública até o cadafalso. O cadafalso será enforcado com dia e hora marcada, presença do público. Uma vez enforcado, o seu corpo será ali mesmo, em público, esquartejado. Uma vez esquartejado, suas carnes desfilarão o caminho de volta, sendo exibidas. De volta, elas serão despachadas e colocadas em pontos pré-determinados na ordem de execução no caminho que separa o Rio de Janeiro de Vila Rica, que é, meu amigo, é a Via Dutra da época, é o principal canal de circulação de riqueza. A casa onde mora Tiradentes deverá ser derrubada, a terra salgada, para que jamais volte a brotar vida novamente. Aí pergunta você que tem um senso prático típico de alguém do século XXI. Mas não bastava dar um teco na testa do cara para matar o sujeito? É. O negócio não é matar. É ser espetacular a morte. Porque é no espetáculo da morte que o poder do soberano, de fato, é exercido. É no espetáculo da morte, ou seja, no fazer morrer. Fazer morrer, que é um fazer morrer com a estética do espetáculo, é que o poder dele fica evidente. Se você der um salto de novo para o tempo presente, você verá que há grupos na sociedade que exercem poder dessa forma. Traficante, por exemplo. Você é um traficante carioca, coisa ruim. Veja que apelido legal para alguém. O coisa ruim, ele... Muita gente diz assim, o tráfico substitui o Estado no morro. É mais ou menos, meu amigo, porque ele impõe uma ordem, mas o Estado não é só aquilo que impõe ordem. O Estado faz mais do que isso. Mas o tráfico não faz esse mais. Ele só mais ou menos que impõe uma ordem. Mas o impor a ordem é o mesmo impor a ordem que esse monarca do século XV e XVI também entende como impor a ordem. Impõe a ordem porque ou faz morrer ou deixa viver. Se você está roubando o seu vizinho no morro, pouco importa para o traficante. Se você, vizinho roubado, vai para o traficante, ele pode ir com a sua cara e dizer, eu vou te ajudar. E chegar para o cara que está roubando o vizinho e dizer, dessa vez passa, hein, meu irmão? Mas na próxima, tu vai rodar. Que é para deixar claro que o traficante, ele está sendo benevolente. Ele está deixando viver. Porque o grande poder que ele tem é o poder de morte. É o poder de matá-lo. Já o cara que tenta vender droga na área que é dele, já o cara que tenta tomar a boca, já o cara que deve grana, esse ele faz morrer. E o fazer morrer tem que ser espetacular. Não adianta matar o cara com um teco na testa. Você tem que matar, arrancar o pescoço, arrancar a cabeça, pendurar a cabeça no poste na entrada do morro, que é para o morro inteiro saber que foi você que matou. Que é para ver no ato espetacular da cabeça arrancada o seu poder se manifestando como algo concreto. O seu poder se manifestando como algo espetacular. Veja que nós já chamamos isso de Estado. Mas não o Estado moderno, um Estado pré-moderno. Aquilo que você chama de Estado moderno é basicamente uma luta contra essa forma de exercício de poder. Essa forma de exercício de poder que será associado num discurso do século XVII ao que chamam de despotismo. E dirão, déspota é aquele cujo querer do Estado, a vontade do Estado e o agir do Estado, o poder de fazer algo do Estado, coincidem. Pense em Luís XIV, Luís XIV. L'État, c'est moi. O Estado sou eu, meu amigo. O que eu quero e a lei são rigorosamente a mesma coisa. Mas é claro que quando produziam esse discurso dizendo eu odeio déspota, déspota é feio, bobo e cara de mamão, quero que os déspotas morram. É porque o déspota, o poder do déspota que me incomoda é o poder de fazer morrer. Ou um deixar viver, que depende de uma vontade que é absolutamente circunstancial. Se o cara acorda de bem com a vida, ele deixa você viver. Se ele acorda descobrindo que é corno, aí, meu amigo, você está ferrado. Qualquer coisa que você faça está sujeito à morte. Um grupo da sociedade via nisso um certo entrave à sua existência. Um grupo, tempos depois, dito burguesia. A tal do burguesia asquerosa no discurso marxista. Já que a gente está mais acostumado a ouvir falar em burguesia com discurso marxista, entende burguês como o cara que tem grana. Burguês não é o cara que tem grana. Não nesse primeiro momento. Burguês é aquele cara cuja existência depende de um trabalho que é dele. Mas trabalho que é dele, que pode ser totalmente avacalhado, perturbado, eliminado por um soberano que simplesmente não lhe deixa viver. Deixar viver é deixar produzir. As duas coisas meio que se confundem nesse primeiro momento. É contra esse soberano que não deixa você trabalhar numa boa que essa burguesia se revoltará. E chamarão a isso, de tempos depois, de um movimento liberal. Liberal, porque tem a ver com liberdade. Liberdade que era entendida como eu tocar a minha vida sem que o soberano simplesmente me deixe viver. Sem que a minha vida tenha como condição uma permissão de viver. Eu não gosto do Estado, porque o Estado, quando faz alguma coisa, é matar. O poder do Estado é poder de morte. É contra o poder de morte que eu me revolto. É o poder de morte que acaba com a minha liberdade. É desse jugo que eu quero me livrar. Eu não sei se você tem um chefe chato. Desculpa, mas chefe chato. Desculpa, chefe chato. É um direito natural do empregado falar mal do patrão. Ainda que adore o patrão, mas é. É porque tem chefe, meu amigo, que é como o monarca absoluto. É claro que ele não vai matar você. Só de ódio. Mas fisicamente não. Mas ele faz questão de exercer poder do mesmo jeito. Ele quer matá-lo simbolicamente. A sua morte simbólica é enfiar o pé na sua bunda e mandá-lo embora do emprego. Se for servidor público, tem outras formas sutis de você fazer isso. É dar-lhe um pé na bunda e mandar o cara, pega o mapa do Estado e olha a linha que separa o Estado, sabe, de outros Estados. É provavelmente para lá, num lugar que você só conhece como a bolinha no mapa, é que você será mandado. O mais distante possível de toda a sua vida. Equivale a uma morte social também. E faz questão de deixar claro para você o tempo todo. Um monte de gente diz que isso envolve as relações no trabalho, as relações no serviço. Isso chama um cara que tem sérios problemas de autoafirmação, mas ele faz questão o tempo todo de exercer poder dessa forma. Você que trabalha, trabalha tenso. Porque você não sabe o que vai dar na telha do cara. Se hoje você faz uma coisa que é elogiada, amanhã você faz a mesma coisa e toma um baita esporro. Esporro em que ele faz questão de dizer na sua cara e de preferência na frente de todos os outros que estão em volta de você. Eis o espetáculo. Você só está aqui porque eu deixo, porque a hora que eu quiser eu acabo com você. Ainda que diga isso de forma indireta, ainda que ele não tenha a virtude da clareza de intenções quando abre a boca, talvez por conta de uma hipocrisia que a gente chama de educação. Ele acha que isso é ser forte, que isso é ser poderoso. E exerce poder assim. Mas o engraçado é que há servidor público que faz o mesmo até hoje. É claro, porque é um jogo de desconto, sabe? O chefe chega em casa e a esposa diz, você não dá no couro, encontra a sogra, você, genro, a desgraça. Ele puto desconto em quem? Em você. Você, servidor público, puto desconto em quem? No babaca do guichê. É a minha mesa, o meu processo, meu carimbo, meu protocolo. Diga que esse meu, ele denota aqui essa forma de definir um personalismo. O mesmo personalismo do rei. É o rei, porque é o meu poder, sou eu. Esse mesmo eu, essa exigência de um eu forte, que os modernos chamavam de despotismo. Todo direito dito moderno, Estado moderno, administração moderna, nasce com uma pretensão primeira de eliminar esse déficit. Eliminar esse camarada que gere a coisa pública, achando que a coisa pública é dele. Não porque ele se sinta estritamente dono da coisa pública, mas porque a vontade de agir e a vontade da administração pública se confunde com a vontade de agir que é dele. Que é dele. Você sabe por que a gestão de qualquer coisa está relacionada a poder? Porque aquela hipótese democrática, o seu comando coincide com a vontade de todos, é uma utopia tremenda. Eu não sei qual é a fórmula do sucesso na administração de alguma coisa, mas eu sei qual é a fórmula do fracasso. Homens e mulheres. Mulheres sentem frio. Homens não sentem frio. E, portanto, se matam. Os sem casaco sentem frio. Os com casaco sentem calor. E assim vai. Os que chegaram correndo sentem calor. Os que estão parados aqui sentem frio. Nunca vão se entender. Porque os corpos são afetados de forma absolutamente singular. E dependendo de como você é afetado, é que você valora. Você valora. É por isso que as pessoas ignoram o meu que valora. E impõem uma vontade sobre todos os outros. Obrigado. Da palavra, não estou nem aí para como o ar-condicionado está funcionando. Ó, chefe. Deixa ligado, porque o barulhinho do ar-condicionado embala o sono. Que é muito importante nessa hora. Eu já acordei às 4:30 da manhã. Num clima agradável de 7 graus. Sabe o que é você sair da cama e ir para a rua a 7 graus? São Paulo. É muito divertido isso. Eu pego um avião correndo, saio, vou para a sala de aula. Dou aula até meio-dia. Meio-dia eu começo reunião com um grupo de alunos. Acaba às 14h. 14h40 eu vou almoçar. Depois eu tenho outra reunião por conta de um outro projeto, não sei o quê. Acaba às 17h10. De 17h10 às 18h é o tempo que eu tenho para descansar antes da aula das 18h. Não é divertido. Eu só não durmo porque eu estou falando. Ora, e mais, com o dever de não parecer cansado, porque se eu fraquejo aqui, você embalará nos braços Morfeu, com trilha sonora do ar-condicionado. Morfeu, deus do sono, para os gregos. Ora, entenda, cara, entenda que eu discuto aqui ideias. Eu discuto aqui uma certa história das ideias, que é história política, sim, que é história do Estado, que é história de formas de exercício de poder, mas que é também, estranhamente, a fórmula de um direito do Estado, de um direito da administração pública, mas de um direito de administração pública que nasce como o antidespotismo, que é um primeiro detalhe curioso, porque, de uma forma geral, quando você fala em direitos, você fala de direitos como coisa própria de alguém. Você fala de direitos como direito que se tem. É uma ideia de direito mais comum que as pessoas chamam de direito subjetivo. Aquela que pode ser confundida com alguém. Aquela que pode até delinear, explicitar uma subjetividade. Como eu, por exemplo, num belo dia de verão, em que eu resolvo almoçar tarde no fim de semana, resolvo porque eu estava praticando de manhã o meu esporte favorito, sono. E vou comer naquele restaurante de comida mineira, ali no Triângulo. Estou eu na fila. Na minha frente tem um sujeito gordo, é ser bonzinho. Ele era pacifermo. O meu primo tem mais ou menos a minha altura e pesa 128 quilos. O cara da minha frente era maior do que o meu primo. Ele devia pesar mais de 128. Era mais alto também. Ainda tinha uma voz assim, forte. Vós se impõe! Sabe aquela? Eu atrás dele. O cara chega e diz, eu quero pernil. A pobre mocinha, que funcionária, que cortava pedaços de pernil, disse, acabou o pernil. Era quase 3 horas da tarde. E o cara repetiu, eu quero pernil. E ela, não era um diálogo, eram 2 monólogos, sabe? E ela, acabou o pernil. E o cara, mas eu vim aqui só para comer pernil. Vocês têm que providenciar um pernil para mim. E ela, leva tempo para fazer pernil. Não dá, são 3 da tarde. Não tem como. E o cara começa, porque eu sou advogado. Eu tenho os meus direitos. Direito do consumidor. Eu vou processar vocês por danos morais. É claro que ele não falou isso com essa calma toda. O engraçado é que a menina do outro lado disse assim, pois eu sou estudante de direito e não cabe danos morais nesse caso, porque... E eu tô atrás, falando assim, oh, caralho, eu sou doutorando na sua bosta, eu posso passar e pregar o frango? Quando vocês discutem a natureza jurídica do pernil, é porque direito virou uma espécie de condição de você autoafirmar-se como indivíduo. Sou muito indivíduo, sou muito cidadão, porque tenho muitos direitos. É como se houvesse uma espécie de disputa desenfreada por direitos. Porque quanto mais direitos você tiver, mais gente você é. Direito é dito o tempo todo como algo que tem. Algo que uma gente que tem permite que você se imponha sobre outro. Mas o engraçado é que esse direito do Estado que nasce, esse direito, é a matriz primeira, princípio primeiro, limitador primeiro de um direito da administração pública, ele não nasce como um direito que tem, direito que se torna forte, direito que lhe dá a liberdade de agir. Ele nasce como o contrário. Ele nasce como um direito que escolhe a liberdade. Ele nasce como um direito que lhe diz não. Um direito que, uma vez enunciado, não lhe dá alguma coisa. Por regra, não faz o que quer. O querer que se converte em ação da máquina pública não é o seu querer. O querer que se converte em ação da máquina pública é querer de outro que não você. Você não é a mente que delibera sobre a ação da máquina pública. Você é apenas o corpo da máquina pública. Não solta as tiras, não tem cheiro. Querem migrar? Querem começar uma diáspora? Até a sala prometida? A sala que será o Éden? Sala em que haverá fontes, frutos silvestres, sem mofo. Tem bom porque, não é? Por que vocês estão querendo acalmar? Pelo amor de Deus, gente. Eu quero que não. Eu já estou tudo armado lá, igual árvore. Ah, gente, estão bom pra lá, gente. Nossa, igual árvore, igual árvore, dá, né? Dá. Continua. Pois é, não. Você pode ser errado, assim, quase não me dá. Você pode ser errado, mas não me dá. Eu estou achando ótimo aqui. Mais uma verdade. Você vai com uma solução. Não é covarde. Pode arrumar. Só a Bíblia. Também. Ora, então veja você. Criar um direito do Estado, para quem é o agente do Estado, esse direito soa como um não direito. É um direito que não diz o que você pode fazer. É um direito que diz não o tempo todo para você. As normas que limitam, as normas que dizem o que é a ação ideal do Estado, o que é a administração pública ideal, ao julgar a ação do administrador público, julga sempre com critério no qual a liberdade é uma exceção. O engraçado é que isso é o contrário do discurso que consagramos como liberdade. Nós pensamos liberdade. Os tribunais falam de liberdade, ainda como sendo liberdade a mesma coisa que pensadores liberais do século XVII chamavam de liberdade. Porque liberdade é uma coisa inventada. Liberdade é uma coisa inventada. A Coca-Cola, por exemplo, quer fazer crer que entrar numa galeria e dizer que um quadrado é só um quadrado e não obra de arte, que a mulher não esperar o homem ligar depois do primeiro encontro, ela ligar para ele, é um ato de liberdade. Ato de liberdade como beber Coca-Cola light. Cigarros já quiseram dizer que liberdade é fumar Calton. Não era Calton da liberdade, era Marlboro. Venha para o mundo de Marlboro, que liberdade é fumar Marlboro. Liberdade é um conceito inventado e reinventado. O do século XVII, que é discurso dominante em cabeça de juiz, porque eu não sei se você sabe, mas a tal cultura jurídica, ela é um pouquinho lenta para, enfim, para as coisas mudarem. O que se discute como sendo liberdade hoje, no campo social, liberdade se confunde com liberdade de costumes, não é a mesma liberdade que você encontra em discursos dentro do campo jurídico. E é muito importante o que o campo jurídico pensa, porque o campo jurídico é o saber que se converte em lei. Não digo lei legislada, lei publicada em diário oficial, eu digo lei, sentença, lei que é lei para as partes. E nós veremos quanto a sentença, quanto a palavra do judiciário sobre os limites da administração pública é importante, o quanto ela pesa. Na verdade, antecipando a conclusão, sem dizer o porquê dela, só antecipando o resultado, o grande limitador hoje da administração pública não é a lei, é o judiciário. O controle da administração pública não é feito a priori pela legalidade, como consta do artigo 37. São princípios da administração pública. Não há legalidade. Como se a lei limitasse a sua ação. Não é a lei. A lei limita pouco, na verdade. A limitação é a posteriori, e é feita pelo poder judiciário. É como se você tivesse, de fato, o poder de fazer. Mas fez errado, está ferrado. Vão em cima de você. É limitação que só acontece depois. É limitação que aparece como punição. Limitação que, ao puni-lo, tem como liberdade, como, perdão, hipótese fundamental, a inexistência de liberdade. Liberdade que é pensada como agir de acordo com a própria vontade. É quando o seu fazer coincide com o seu querer, é que dizem ser você livre. Por que o Estado é despótico? Por que o soberano te faz morrer ou simplesmente deixa viver? É despótico porque o fazer morrer ou deixar viver coincidem com a sua vontade. A grande liberdade dele é a vontade de querer que você morra e você morre. Deixar você viver e você vive. Como fazer com que o seu querer e o seu fazer não coincidam? Simples. Separando sua cabeça do seu corpo. É uma metáfora. Claro, metáfora que em termos históricos, esses mesmos liberais, na tal Revolução Francesa, levaram bem ao pé da letra, ou ao pé do gogó, se você preferir, e guilhotinaram os reis, enfim, cabeça do rei para um lado, corpo para o outro, enfim. Mas é como se um Estado fosse guilhotinado. Essa guilhotina no Estado chamaram de separação de poderes. Porque agora, o corpo do Estado, entendido o corpo do Estado como o poder de ação do Estado, como você, sua mente delibera tirar catota do nariz. Seu corpo executa. Dedo. Entendi. Eu tô lembrando agora. Sua mão não pensa sozinha. Se pensasse a minha mão, eu já teria sido preso há muito tempo, porque o que ela ia parar em nádegas alheias não está no difícil. A minha sorte é que ela não pensa sozinha. Se alguém passa a mão em sua bunda, não adianta, oi, minha mão, eu... Porque isso é você, mas o você é o você que quer, punem o seu querer. Punem você pela quantidade de querer que você tem. É a sua mente que delibera. Seu corpo, ele é mero objeto. Seu corpo é mero escravo da vontade. Vontade que está em sua mente. Separar a cabeça do corpo é separar os poderes do Estado. O poder querer e o poder agir. A vontade do Estado agora caberá um poder que eu chamarei de legislativo. Sim, porque a lei é entendida como a vontade manifesta do Estado. O que o Estado quer, afinal de contas. Vontade manifesta. Por outro lado, o corpo é o executivo. Máquina que faz acontecer. A máquina que faz acontecer, nesse modelo dito liberal de Estado, é máquina burra. Máquina burra não porque o servidor público seja um idiota. Máquina pública, porque o servidor público é feito idiota. O servidor público ideal é o que não pensa, é o que obedece. É o que obedece ao que pensa. No caso do modelo liberal, não é o seu chefe, é o legislador. É o legislador. As leis são dadas como comandos detalhistas. Quanto mais detalhada for a lei, quanto mais objetiva for a lei, menos espaço de decisão você terá. Pensa numa lei como o Código Penal, que até pouco tempo continha um tipo penal em que falava de uma tal posse sexual mediante fraude. Ó, é o estelionato do sexo. A posse sexual mediante fraude pressupõe que a vítima seja mulher honesta. Sim, porque é ter a posse sexual de mulher honesta. Aí você que vai executar esse troço, você é o delegado de polícia, em que chega alguém e traz uma mulher, coitada, chorosa, um cara do outro lado com cara de fiz merda, e dizem, ele a possuiu sexualmente mediante fraude. E você olha a lei e diz, o cara que possui mulher honesta mediante fraude tem que ir pro xilindró. Você não escolhe se manda ele pro xilindró, não. Você é acéfalo, você é só corpo. A sua mente que decide é uma letra escrita. Lei que a vontade manifesta. Vontade da qual você será apenas o corpo que a executa. E você olha, mas cara, a mente que delibera esqueceu de me dizer o que é mulher honesta. Ferrou. Eu é que vou ter que decidir. E puta, cara, o que é mulher honesta? É o momento em que você pega livro de direito para começar a rir. É quando você vê jurista produzindo discurso sobre mulher honesta. O que eu acho um dos mais interessantes, interessante porque era o dominante, porque é o que você via repetido em sentença, porque jurista escreve assim, segundo fulano, adjetivo, é, fulano aclamado, doutrinador, festejado, jurisconsulto, era Damásio, evangelista de Jesus, em que ele dizia, a mulher pode ter mais de um homem que não deixa de ser honesta, desde que não os tenha simultaneamente. Não é? É legal, não é? Isso porque tem um parágrafo anterior, né? Isso que tem um parágrafo antes que se dá o trabalho de explicar que a mulher separada é honesta. Não é um negócio interessante? Esse é o problema. Aí o cara lia... Aí o cara lê... Mas é claro que pode. Ainda mais Jair Rodrigues. Ainda mais Jair Rodrigues. Quem sou eu? Mas você matou a charada. Aí quer dizer... O cara troca um troço dizendo que está explicando, mas na verdade, aí o seu problema é dizer o que é simultâneo. O que é simultaneamente? Porque se a mulher está com dois caras na cama ao mesmo tempo, convenhamos, é muito mais honesto do que a mulher cujo noivo, tchau amor, e ela da janela, que nem Julieta, tchau. E assim que o carro dobra a esquina, ela vira Rapunzel e joga as tranças pro... O príncipe subir, não sei. Não é simultâneo. Ela espera um sair. Porque ela respeita uma regra ética fundamental. O homem enganado não deve ser o último a saber. É verdade. Fora a propaganda enganosa. Ela achou que o cara... O homem enganado não deve ser o último a saber. O homem enganado não deve saber nunca. Porque só assim será feliz. É oração do corno. Senhor, fazei com que eu não seja. Mas se for, fazei com que eu não seja, não veja, que eu não saiba. Se eu souber fazer... com que eu não veja, mas se eu a vir, fazei com que eu nada fale, que é para não magoar o meu amor. Coisa linda. Ora, veja que a discussão para você, em que há do outro lado ainda a cobrança desse ideal de administração pública como sendo acéfala, em que sempre que você faz alguma coisa, o seu fazer é questionado, questionado na razão direta do quanto parece que você escolheu alguma coisa, questionado como até que ponto você pode fazer isso, você pode deliberar dessa forma, a forma como você deliberou é a certa ou que é errada. Ao mesmo tempo você se vê na missão, no dever de dar resposta da sociedade. Sim, porque a nossa administração pública, assim como o nosso Estado, não é mais o mesmo Estado liberal dessas monarquias do século XVI e XVII, monarquias absolutas. Nós temos ainda a mesma ideia liberal de não gostar de despotismos e associar despotismo a essa deliberação poderosa, deliberação onde há coincidência, onde há a liberdade de alguém poderoso usar o poder conforme queira. O poder só pode ser usado sem querer. O poder só pode ser usado quando o querer é de outro, que não o daquele que pode, de fato, exercer poder. Mas, ao mesmo tempo, esse pedido de liberdade, esse liberalismo, era discurso contra o Estado, em que o querer e fazer ao mesmo tempo é ruim, porque, na prática, ele significa fazer morrer ou deixar viver. Na prática, limitar a ação de Estado, limitar esse Estado que pode interferir na vida das pessoas, ele está um Estado que o melhor que ele pode fazer por mim é me matar. Só que o Estado hoje não é visto como aquele que faz morrer ou deixa viver. Na verdade, a frase que melhor representa as formas pelas quais poder do Estado são exercidas é a frase oposta. Fazer viver ou deixar morrer. Explico deixar morrer. Explico a partir do deixar morrer. É como se, para o Estado, no fazer morrer ou deixar viver, a morte é que interessava. De repente, a vida passa a ser objeto do Estado, mas a gestão da vida, fazer viver como administrar a vida das pessoas, administrar como ter um papel ativo na vida das pessoas. Papel ativo que é pedido, porque quando esse papel ativo não ocorre, você entende que a sua não ocorrência coincide com o deixar morrer. Como assim? Você passa na rua e vê cena deprimente. Num frio que você se dá até o luxo de controlar, você no abrigo do concreto mofado, com ar-condicionado que lhe permite regular a temperatura. Quando sai daqui, você olha a marquise e vê o sujeito indigente embaixo da marquise, encolhido em posição fetal, com um paninho esquisito, que ele chama de coberta, e mais uns jornaizinhos que dão um isolante térmico barato, fácil de ser encontrado, é muito prático, e dão um reforço bom no frio. A minha mãe me mostrava essas cenas e dizia assim, quando eu estava deprimido, você reclamando das coisas e olha, tem gente muito pior. E eu dizia, em resposta à minha mãe, para o ódio eterno dela, puxa, saber que aquele cara é um fodido me alegra muito. Mãe, mostra alguém pior para eu ficar mais feliz agora. Vê se arranja um aleijado. Se eu presenciar alguém morrendo com muita dor na minha frente, pode ser até que eu fique eufórico. Mas você vê essa cena e pode, ao invés de produzir um discurso moralista sobre ele, dizer, olha o Estado que ele faz. Você associa como causa do indigente estar ali, do indigente existir, justamente a ineficácia do Estado, que não consegue fazê-lo viver. Como se toda a nossa vida, toda a nossa existência, dependesse do Estado. Até os nossos empresários, que se dizem liberais, se parecem muito pouco com os liberais de outrora. Liberais que diziam, eu só não quero que me encha o saco. Eu não quero que o Estado intervenha. Claro, porque a intervenção do Estado significa fazer morrer. Ou deixar viver. Não é? Fazer morrer ou... Não é? Um deixar viver que é, na prática, ou você se adequa ao que o Estado quer, ou está ferrado. Você não tem nenhuma liberdade perto de alguém que te ameaça com a morte o tempo todo. Mas os nossos empresários são muito engraçados, porque somos liberais, neoliberais e tal, mas amam um financiamento do BNDES. Adoram. O pessoal da cultura, a mesma coisa. Que a cultura é criatividade, eu não quero, ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer e tal, mas amam um dinheirinho público. E aí do dinheirinho público, o nosso cinema, né, olha o cinema americano e tal, mas não vive que nem um cinema americano, eu quero grana do Estado. É muito engraçado os nossos liberais, o nosso neoliberalismo. É muito estranho, é muito estranho. É porque o Estado, ele ganhou um papel ativo. O Estado, ele pode fazer empresas morrerem. Para que empresas vivam, é preciso que o Estado faça viver. Porque, de fato, o Estado, ele intervém na sociedade. Intervém exigindo mil coisas, exigindo mil tributos, exigindo. Exigir que crie também condições de possibilidades para que a empresa funcione. É esse papel ativo que dirá você regulador, regulamentador, mas que faz com que você não possa mais simplesmente pensar a atividade do Estado como algo passivo diante da sociedade, e sim como algo ativo, poder gestor. Se é um poder gestor, você que é o corpo que gere, haverá N demandas que serão de fato exigidas de você. Se eu consagro ao mesmo tempo o ideal de Estado burro, Estado que não decide, Estado que não pode deliberar, por outro lado, eu consagro o Estado que tem o dever de me fazer viver. E, portanto, o dever de me dar respostas concretas aos meus problemas. E ao dar respostas concretas aos meus problemas, exige da máquina que tem a força de resolver os meus problemas, que decida resolvê-los ou não. Portanto, exige de você um papel ativo, papel de deliberador. E aí você fica naquela berlinda. Você fica naquele meio, sabe, em que, por um lado, há a exigência do papel ativo que exige decisão. Imagina o delegado, há uma sociedade que agora exige, porque a condição da sociedade viver ou fazer viver a sociedade, estranhamente será construído como um discurso em que exige de mim encarcerar aqueles que cometem crime. Porque o crime, será dito, o criminoso ameaça toda a sociedade. Olha um discurso engraçado do direito penal. Todo crime tem duas vítimas. Uma é a vítima direta. A vítima direta é quem você mais, obviamente, identifica como vítima. No homicídio, o cadáver. Na lesão corporal, o corpo lesionado. Mas há uma vítima indireta, dirão os livros de direito penal, que é a sociedade. E é por isso que há um Ministério Público, aquele que exerce a ação penal pública, é aquele que processa o criminoso em nome do Estado, em nome da sociedade. Estado e sociedade que são vítimas. Professor, eu tive uma conversa que eu tenho agora, que deixa você viver. Não deixa talvez você estar fazendo aqui na sala de aula. Ah, é? Eu tive um Google, por exemplo, para você ver. Ele está no arquivo, você não vê nada disso. Agora você não pode falar o que está falando aqui. Aí tem uma pesquisa no lado material, mas tem um lado psicológico que a gente chama de liberdade, não liberdade econômica ou política, mas liberdade psicológica. Então, quer dizer, eu estou convocando que a gente vai colocar. Então, eu fiz lá, eu achei fantástico. O pessoal na fila, na padaria, pegando pão, passando pão de cadáver, todo mundo não vê um vinho na banda velha, não vê nem ficar tudo velho, mas todo mundo tem uma casinha velha para morar, ser vive. Ele está desgraçado, ele dá para você vive. Vive, tem. Eu falo, ninguém que moraria lá. Eu não moraria, porque eu tenho meu carro lá, não tem quanto de distância. Então o Estado está com a sua felizinha. Você não pode falar e vem cá, você está brincando aqui falando do Estado, porque lá tem Ministério Público, lá não tem nada, já vem direto mesmo, não tem praticamente. E aí? Então, Estados autoritários têm muito pouco bom humor. Eu estou muito alegre, viu? Mano, eu tenho posição. Já o Estado não. Está fechado, você está me pressão com isso, uma pessoa caralho, eu falo, muito. Cultos, garçom, quando fala as duas línguas, que são super evoluídos, impressionantes, conhecem o Brasil, as músicas boas, assim. Você foi dar show lá? Então, as pessoas estão provocando aqui, porque várias sociedades, vários estados, eu vim fazer com outros estados, com outra forma de regra. Então, eu vou falar algo para você que pode te assustar no primeiro momento. Cuba. Qual é o Estado que tem? Não é um regime totalitário, não tem uma democracia totalitária e autoritária. Lá é autoritarismo, é uma ditadura que mais disputa que a humanidade, mas aqui nós temos uma democracia, né? Num Estado de luta econômica liberal, não confunda o discurso de formas de governo, que antigamente diziam ou é monarquia ou é república. Depois, é só para. É um parênteses. Porque o discurso econômico, a liberdade, quando fala de liberalidade, vem mais da economia, a liberdade de mercado aberto, livre, por isso que a liberdade vem em sentido. A liberdade filosófica já aparece em dimensões, tipo na moralidade, e a liberdade. Não confunda o discurso das formas de governo, das formas de governança, com o discurso sobre as formas de exercício de poder. Explico. Um Estado autoritário, com pouca margem de liberdade, como é o cubano, não diferencia em nada desse Estado dito liberal. E explico por quê. O Estado liberal, esse, liberal independente da forma de gestão. Independente da forma de gestão. Ele trabalha com relação ao cidadão súdito uma ideia de liberdade que é muito curiosa. Eu diria que talvez estados como o cubano, como o nazista, como o stalinista, eles nada mais são do que uma forma mais radical de um mesmo modelo. Eles não são uma exceção a uma ordem de Estado. Eles são uma mesma ordem de Estado de um modelo europeu que começa a se formar no liberalismo, cujo auge é o século XIX, e que ele só radicaliza. Só radicaliza. Que Estado é esse em relação ao indivíduo? Um Estado que começa a cultuar a ideia de normalidade. É engraçado porque o mesmo Estado liberal, ele descreverá a si mesmo, a partir do século XVIII, como o Estado sendo produto da guerra. Tem um autor famoso na história militar chamado Clausewitz, Hugo von Clausewitz. Ele tem uma frase que virou, enfim, lugar comum para falar de guerra. A guerra é a política, perdão, a guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra é a continuação da política por outros meios. Mas a ideia do Estado do século XVIII é como se a frase fosse inversa. A política é a continuação da guerra por outros meios, porque a política é pensada como guerra. Há boas causas para isso. É porque esses Estados do século XVIII, eles são construídos a partir de uma Europa em guerra. Guerras religiosas, a partir do século XVI. O século XVI é de Europa dividida por guerras religiosas. Católicos versus protestantes, judeus sendo sacaneados do outro lado, vem contra a reforma, enfim. As monarquias, que a partir do século XII, sustentam o discurso da sua legitimidade a partir da teoria do direito divino dos reis, dizendo, eu sou rei porque Deus que é criador de homens e terras. Logo, se o querer de Deus é que me faz rei, o querer de Deus eu devo obedecer. Só que o querer de Deus tem porta-voz, que é o Papa. Isso quer dizer que o Papa é um babaca que vai limitar o meu poder. Se eu quero fazer algo e o Papa diz que não, ferrou. Então são monarquias contra a igreja, estados laicos contra a igreja, estados religiosos contra outros estados religiosos, e assim os estados-nações, a nação moderna, o estado moderno, esse que consagrará o liberalismo, se constrói tendo como ameaça contrária sempre a guerra. Ele se constrói como a pacificação, como armistício de uma guerra, guerra que sempre o ameaça. Uma vez consolidado internamente, ele terá problemas de fronteiras. Século XIX, século XX, a Europa, sérios problemas de fronteira, a Europa estourou em duas guerras. Já reparou que os estados modernos, os nossos atuais, o que chega mais próximo do nosso, os hinos dos estados, todos falam em guerra, morte e o ritmo é militar. É porque o modelão de estado, desse estado, cuja política é pensada como a continuação da guerra, quer esse administrar a população, esse exercer o seu papel como estado liberal, que é Estado liberal que não é mais o liberalismo do século XII. Liberalismo que é não se meter na vida das pessoas, porque se meter é fazer morrer. Agora ele deve se meter, porque há a ameaça de morte, o deixar morrer, quando o Estado não se mete, porque estamos em guerra. E o Estado é aquele que pode acabar com a guerra entre nós, e acabar com a guerra de Estados contra Estados. Para que nós não sejamos ameaçados pela guerra por outro Estado, é preciso que sejamos fortes. Sermos fortes militarmente é preciso ter exército forte e produção intensa. Eu preciso de uma economia forte para bancar um exército forte. Porque guerra, meu amigo, é uma brincadeira cara. Guerra é cara. Sempre foi. É preciso produzir muito para poder destruir muito também. qual o modelo de fazer viver, de gerir a vida das pessoas adequado à guerra? O modelo militar. O que o modelo militar exige? Que não haja indivíduo. Que não haja indivíduo que possa pensar de forma diferente da qual todos pensam. Esse é o modelo militar. Se o seu problema é guerra, qual o sistema de gestão que você vai adotar? Um modelo de gestão voltado para a guerra, o de Milico. É um modelo militar que virou o ideal de Estado. O cidadão, por sua vez, o cidadão ideal, é o cidadão criado para ser bom operário e bom soldado. Curiosamente, é no século XIX que eu invento duas coisas engraçadas. Uma, serviço militar obrigatório. Dois, crime de vadiagem. Todos os Estados europeus inventam as duas coisas no século XIX. Todos. Não tem um que não tenha no século XIX. Serviço militar obrigatório, crime de vadiagem. Porque todo cidadão deve ser soldado e operário. Porque a força da nação, o lutar contra a guerra, o fazer viver nosso, é fazer soldados, é fazer Estado forte. Como se a nossa felicidade dependesse da força do Estado. Mas o curioso é que há todo um discurso produzido à época que não associa esse transformar todos em soldados. Transformar todos em soldados, que nada mais é do que normalizar, fazê-lo normal. De um Estado que no século XIX consagrará como instituições públicas prioritárias, instituições públicas que são o grande e principal corpo do Estado para atingir essa meta de converter o Estado num grande quartel barra fábrica, a escola, os presídios e o manicômio. Todos são instituições normalizadoras. Você é criança. Do século XIX em diante, quando você sai do pré-primário, você vai para a escolinha no pré, qual é a primeira coisa que fazem com você? Te enfiam num uniforme. O que é um uniforme? Meu amigo, com um uniforme, você olha para o lado e você é igual o outro. Você que não usa uniforme, com a roupa que você veste, você tenta transmitir uma mensagem para as pessoas. Mensagem que, de acordo com um padrão de moda, um padrão da vestimenta dita tolerável, aceitável, não ridícula, é uma mensagem que, bem ou mal, todos, é um código que todos compreendem. Mulher bota terninho para trabalhar. Mundo dominado por homens, ela se masculiniza como condição de ascensão. Para dizer, sou executiva, não vem me mexer que eu não estou aqui, eu sou gatinha e tal, mas não vem querer me comer porque eu não estou aqui para dar, estou aqui para trabalhar, estou de terra, não vem não, sou igual, não ferra. E assim vai. Você bota bermuda e chinelo. Não vem querer falar de trabalho comigo, que eu não estou nessa. Você manda uma mensagem. Você escolhe a mensagem que manda. Num dia você escolhe a bermuda e chinelo, no outro você escolhe o terno e gravata. Num dia a mulher escolhe o taiê, no outro mini saia e decote. Ela escolhe, você escolhe. Mensagem, como se você pudesse escolher quem você é. Mas a criança no colégio não pode escolher quem ela é. Ela tem que ser igual a todo mundo. Nós aprendemos que a virtude do século XIX para cá é não ser indivíduo. Ao contrário, é ser normal. Chega uma mãe para mim, uma aluna. Eu tinha falado de psicologia no meio da sala e tal, e ela, professor, eu tenho dois filhos. Sabe essa discussão sobre, ah, é a sociedade que faz o homem, não é, e tal. Enfim. Eu crio os meus dois filhos da mesma forma. Mas os meus dois filhos são muito diferentes. Um capeta. Não obedece nada, só faz o que quer. O outro é um anjinho, não dá problema nenhum. Esse meu filho que é um capeta, eu não sei o que eu faço com ele. Ele é um problema. Ele deve ter algum problema. Acho que eu vou levar ao psicólogo. Quantos anos tem seus filhos? Um tem 4, outro tem 5 anos. Eu lamento informar, mas o seu filho problema é o outro. Seu alvo, você está mirando no filho errado. É muito estranho uma criança de 5 anos, conforme ela descreveu. que só faz o que a mãe manda, na hora em que a mãe manda, e sempre obedece todo mundo, e que quando manda ficar quieto, fica quieto e tal. Não é isso que você vai para a escola para aprender quando é criança? A ficar quieto quando é e tal? Meu amigo, eu só estudei até hoje, eu entendo bastante de disciplina dessas instituições que foram chamadas na filosofia francesa contemporânea de instituições de sequestro. Eu entendo bem porque toda a minha educação foi feita em escolas militares ou religiosas. A escola religiosa é muito mais disciplinadora e muito mais cruel do que a escola militar. O uniforme de educação física do Colégio Santa Doroteia, em Brasília, onde eu estudava, exigia tênis azul marinho. Aí, um belo dia, o tênis azul marinho que eu usava estava em petição de miséria. Eram eu, bolinha baixinha e gordinha, da primeira série, que ia para o colégio de busão escolar. Aquele ônibus que não era do colégio, que cata aluno em um monte de canto e deixa em um monte de colégio. Aquele ônibus que, portanto, para na porta, abre e você é meio que ejetado o ônibus. Fala, ele fecha e tchau. Está entregue. Eu estava usando um tênis novo. Tênis novo que papai comprou para mim. Tênis azul marinho. Só que era um azul marinho da Adidas. A famosa marca das três listras. Brancas. Esse era o problema. Eram três listras brancas. O tênis todo era azul marinho, menos as três listras brancas. Chego eu, moleque de primeira série, mochilinha nas costas, lancheirinha do Batman a tiracolo. A lancheira podia ser qualquer uma. As freiras eram tolerantes quanto às lancheiras. E o segurança do colégio disse, você não pode entrar. Eu fiz o que qualquer criança da minha idade faria. Chora em pânico. Porque, cara, para onde eu vou? Nós estamos em Brasília dos anos 70. Não sei se você se lembra, mas nos anos 70 não existia celular. Porque hoje a criança nasce e já ganha o celular da madrinha na maternidade. Para chamar papai. Orelhão funcionava com ficha. E não existia uma coisa engraçada, muito útil durante muito tempo, que é a ligação a cobrar. Não tinha, cara. Ou você tacava a ficha, ou neca. E estou eu barrado na porta do colégio. Porque o meu tênis, apesar de azul marinho, tem três listras brancas. Chorando, vem um pai deixar outro fedelho lá também, que nem eu. O pai meio que fica comovido com a situação e assume o papel de meu pai ali. Mas o que houve? Ele não pode entrar. Mas por que não? Porque ele está sem uniforme. O pai me olha de cima a baixo, com camisa do colégio, calça do colégio. Mas ele está de uniforme. E o segurança diz, o tênis. Mas, são três listras. É, mas a ordem é não deixar ninguém entrar sem uniforme. O uniforme tem que ser completo, não pode. Chame a sua chefe. Era a madre. Lá vem madre Maria José. Se você quer não criar um católico, se você quer que o seu filho não seja católico, coloque ele em escola católica. É uma boa fórmula. O encontro com Deus traz alegria. Meu amigo, irmã Má, eu nunca vi ela sorrir. Nunca, nunca. Lá vem ela, daquele pátio opressor do colégio. E ela chega com aquela cara carrancuda. Onde? E o pai fazendo as vezes de meu pai. O garoto foi barrado, tá chorando aqui e tal. A freira me olha de cima a baixo. É uma regra do colégio. Não pode entrar porque está sem uniforme. E o pai diz, mas são só três listras? E ela diz, se hoje nós tolerarmos três listras, amanhã toleraremos quatro listras nos tênis. Ao tolerar quatro listras, Por que não tolerar 5 listras? E daí nós perderemos o controle e um dia as crianças farão nesse colégio o que quiserem. Nós estamos aqui para educar. Faz parte do processo de educação saber que as regras vão serem cumpridas. Deu meia volta e foi embora. E ficou o pai com cara de bunda e eu com cara de bunda chorosa, olhando a cena. E o segurança com cara de segurança, que é a mesma do começo ao fim da história. Cara de nada. Não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar. Foi esse cara que me levou para casa. Pelo menos eu, primeira série, não sabia dizer onde morava. Isso aí. Ele me levou. Ele me levou. Cara, mas isso é a cara da sociedade. As 3 listras do meu tênis não podiam entrar naquele colégio porque ameaçavam todo o sistema de ensino. As 3 listras não fariam com que eu rendesse menos na educação física. As 3 listras ameaçam o sistema. E ameaçar o sistema é pôr em risco a própria existência. O indivíduo que é diferente ameaça todos. Pois esse é o modelo do Estado liberal. É o modelo do Estado liberal. Se hoje estados tipo o cubano que fazem a mesma coisa, a opinião diferente ameaça o Estado, porque o diferente ameaça o Estado. Você pode ser feliz, você pode fazer muita coisa, desde que permitido, desde que tolerado, desde que discurso do século XIX associava esse tolerado, permitido, à ideia de normalidade. E pior, chamava isso de liberdade ainda. Isso é a garantia da nossa liberdade. Porque eu não. É. O pai, você contaria um pai que não aceita, você contaria um professor, você estava aprendendo para ele, muitas pessoas que estavam de aula, para ele, professor, muitas pessoas têm aí, têm correr. Então, as pessoas não se manifestam, às vezes, quer contrariamente ou um outro, para saber esse nível. Eu acho que é filosoficamente saber esse nível. Como todo mundo tem graduado aqui na sua área, muitas olha, podem ser complexos e tal. Não tem que se manifestar porque ele discorda e passa um mês depois de jogar a nossa linguagem também em todos os lugares. Então, em todos os lugares, não só em estado, o padrão de normalidade é que isso, você não pode contrariar. Você não pode dizer pouco, você tem mesmo. O que você tem é maior ou menor tolerância quanto ao que se chama de normal. Mas o engraçado é que o anormal, não, o diferente, é ruim, ruim, porque ameaça o Estado. E a forma como os discursos eram construídos à época são muito mais sutis. E engraçado é que você vê os mesmos discursos reproduzidos. Os mesmos discursos. No caso do direito, para ficar com a educação hoje, nós temos um ex-estudante de direito. Vá dizer que... seja sincero quanto a essa história. O cara está no segundo período, que isso só acontece até o segundo período. O professor está dando aula. Direito civil, disciplina dogmática. Para sociologia essas coisas não valem. Aí o cara acaba de falar alguma coisa em direito civil. Aí um aluno levanta o braço e diz o seguinte: professor, não concordo. E do outro lado o professor tem um ataque histérico. Como não concorda? Quem é você para não concordar? Você leu o livro do Fulano? Você leu o livro do Beltrano? Você leu o Tratado de Ciclano da Silva em 432 volumes? Ora! Você ainda tem muita farinha com jabá para comer até chegar aqui onde eu estou. Não é? O que você diz para os caras quando entra para o curso de Direito? Você entra e diz assim: entrei para a faculdade. Ah, é? Está fazendo que curso? Direito. Aí você diz: ah, advocacia. Você já fica puto com isso. Ah, direito, caralho. Ah, então, nossa, deve falar bem, né? Porque acham que treinam você para falar. Mas você é adestrado. Eu sei disso, que eu dou aula em curso de direito e coordeno o curso de direito. Você é adestrado é para calar a boca. O aluno entra no curso achando que pensa. Você fica o tempo todo ao longo do curso dizendo: não pensa. O que é certo, o que é errado, sou eu que te digo. O saber consagrado é o que eu aponto para você. Aí chega da pós, o professor da pós reclama: os alunos são muito fracos. Eles não têm senso crítico. Meu amigo, você cauterizou o senso crítico dos caras ao longo de 4 anos e agora quer que tenha, é isso? No direito são 5, é o que eu estou pressupondo, que é administração o negócio aqui. E agora quer que tenha, porra, aí gincana. Pessoa de segundo grau alimenta o senso crítico. Vamos alimentar. Porque diziam que era o segundo grau que emburrecia. Porque segundo grau prepara para vestibular. E vestibular é muito de escolha. Como é essa meta se reproduzem? Alternativa A, sexo voraz e agressivo. Alternativa B, vendo filme pornô em motel. Alternativa C, por processos bioquímicos de... Aí você decora. Você não sabe nem o que é a ameba, mas decorou como ela se reproduz. Porque isso é importantíssimo para garantir a sua vaga, a sua existência no vestibular e dar acesso. Aí o vestibular passa a ser fazer perguntas mais críticas. Na prova de matemática, ao invés de botar um polinômio e mandar você resolver o polinômio, eu digo assim, uma caixa d'água tem uma torneira aberta, que da torneira aberta sai não sei quantos litros por minuto. Em tantas horas, quanto tempo leva para a caixa d'água ficar vazia? Quantos baldes você precisa para colocar a água da caixa d'água? Sendo que o balde tem uma altura de tanto. Para dizer que o cara tem que pensar, que não é só aplicar diretamente a forma. Está aí o senso crítico, ele tem que pensar. Grande bosta. Porque se ele era adestrado para pensar com a fórmula, agora é adestrado para pensar com caixa d'água e balde. Dá na mesma. Dá na mesma. Mas no curso é muito mais explícito. Aí diz assim, já a filosofia é o contrário. Filosofia não, abre a sua mente. O problema é que a gente aprendeu que o sistema de ensino você tem que ranquear o sujeito. Para ranquear, quer dizer, dar nota. Alguém tem que ter 10, alguém tem que ter 0. Para dar 10 e 0, quer dizer que eu preciso dizer o que é certo e o que é errado. O que merece 10 e o que merece 0. Dizer o que merece 10 e o que merece 0 é determinar comportamento e pensamento. Aí chega você no curso de filosofia e vai fazer uma prova sobre Platão. Aí você lê um troço de Platão e entende alguma coisa. Mas dane-se o que você entende. Você tem que responder é o que fulano, grande intérprete de Platão, disse que Platão disse. Aí de você se disser outra coisa. Entendeu nada de Platão? Dá na mesma? É por isso que a gente chama de disciplina. Talvez demora, né? A verdade é que ela não existe para ser biologista, ali você mostra. Então, o professor dá uma ideia, aí você vai ali mesmo, e tem que passar aquilo que ele também interpreta no filosófico que eu tenho. Então, ele é tão grande assim. Matemática, mesmo as mudanças humanas. Ou seja, todas, é só o professor do mundo. Conclusão: não há a menor diferença qualitativa entre a nossa forma de Estado e de gestão de liberdade e a cubana. Não há qualitativa. A quantitativa, a diferença de intensidade. O quanto de intensidade na normalidade há e o quanto não há. Você pode fazer essa leitura com a Alemanha nazista, dos anos 30. 1929, nazistas são eleitos e... Porque comparam o nazismo do século XX, da primeira metade do século XX, com o discurso humanista do Estado europeu, com o discurso humanista do século XIX. Porque o discurso humanista fala em vida o tempo todo. O discurso humanista, pega um exemplo do direito, porque, enfim, é mais a minha praia. Mas há vários outros. Beccaria escreve um livro chamado Dos Delitos e das Penas. É tido como o grande humanismo do direito penal. Porque o direito penal executava penas prioritariamente de morte. Ele escreve um livro contra pena de morte. Você quer um discurso mais bonzinho do que um discurso contra pena de morte no direito penal? O discurso dele é pena de morte é ruim. A boa pena é a de trabalhos obrigatórios, trabalhos forçados. E você chama isso de humanismo. Por que trabalhos forçados? Porque o ideal de homem, de indivíduo, de cidadão é o operário barra soldado. Operário barra soldado é o cara que faz alguma coisa, que trabalha de um jeito, da forma que eu mando, na hora que eu mando. O que o presídio era feito era como uma instituição, sabe esse papo de que é no mesmo humanismo do século XIX que vem essa história de que prisão é um lugar que recupera as pessoas. Olha como é um discurso humanista, nós temos que pensar na recuperação e não na exclusão, porque o direito pune excluindo. Ah, cometeu crime? Morte. O que é a morte? Excluiu. Aí vem um discurso humanista, que você aprendeu a associar algo bom, legal. é humanista, não é a morte. Ele tem salvação, todos têm jeito. Mas o que era ter jeito? É normalizar, é disciplinar, é fazê-lo ficar igual a todos. A ideia é que o criminoso que ameaça a sociedade é o diferente, é o desviante. É o discurso do italiano, que fala do Estado italiano, mas que vale para qualquer Estado europeu da época. Discurso humanista, que você associou a algo bom. Amigo, aí você pega Mengele, o anjo da morte, em que fazia experiências em Auschwitz. A tal da solução final já tinha sido decretada. Você está matando em escala industrial. Judeus, curdo, negro, enfim, o rol é grande. Ele chega e diz assim, o cara vai morrer mesmo queimado, eu vou usar para alguma coisa. É pragmático. E claro, experiência sem anestesia, porque em guerra, meu amigo, anestesia é artigo de luxo, não vai para campo de concentração da experiência, vai para frente de batalha, meu amigo. Só que ele era médico, e médico já fazia aquele juramento de Hipócrates e tal, não sei o quê, que você pode chamar de hipócrita, portuguesando, que talvez um exemplo fique interessante. E ele dizia, por que o mundo é ruim? Doutrina nazista, é ruim porque tem homem mau e homem bom. Que é o mesmo discurso que se fazia na Europa inteira, no Ocidente inteiro. No Ocidente inteiro. Ora, o mundo é mau porque tem homem mau. Se nós acabarmos com os homens maus, só vai ter gente boa. Quando só tiver gente boa, a humanidade está salva. Porra, eu sou humanista. O nazismo é humanista. Não é uma exceção ao discurso humanista do século XIX. É o mesmo discurso, só que levado à radicalidade. Levado, como os alemães fazem na engenharia, ao grau máximo de eficiência. Não é? Você quer ver outro discurso estranho que, se você leva à radicalidade, te assusta? É que a gente aprendeu a achar estranho esse discurso depois do nazismo, porque ele assustou. Quando nós vimos o resultado, e às vezes é preciso você levar uma ideia ao extremo para ver aonde é que isso vai parar. Tipo um adesivo que a OAB fazia campanha no Rio. Sem advogado não há justiça, e sem justiça não há democracia. Olhando à primeira vista é lindo, agora leva a radicalidade essa ideia. Sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. Bom, o problema é que sem crime não há advogado, porque advogado ganha dinheiro advogando para quem comete crime. Logo, sem crime não há democracia. Se você, só um outro para ficar muito legal, né? A ideia do amor. O amor romântico, que mocinhas suspiram. Sabe? A ideia do amor romântico, que é basicamente o discurso de que o ser amado é tudo, eu que amo não sou nada. Você é o ar que eu respiro, você é tudo para mim, sem você eu não tenho existência. Adolescentes apaixonados. A mocinha adolescente diz assim, me ama. E o garoto diz, amo. Quanto? Muito. Mas muito quanto? Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Então prova. Ferrou. Porque o provar é fazer sacrifício. Você prova na razão direta do seu sacrifício. Então, meu amigo, você tem que gastar o dinheiro que você não tem para poder... Porque se for barato, não é prova de amor. Tem que ser caro, você tem que ter o sacrifício. Você tem que subir em cima de uma mesa e pagar um mico horroroso. Quanto mais tímido e quanto mais você sofrer com o ato, melhor. Quanto mais você for alto, você entregar-se voluntariamente à humilhação, mas não é à toa que a maior história de amor de todos os tempos, Romeu e Julieta, acaba com os dois mortos. Porque por essa lógica, a prova derradeira de amor é você morrer por outro. Não é isso que os militares falam em bandinha, em discurso de música militar? Tem que morrer pela pátria, morrer pela pátria é prova de amor. Porque amor você mede pela anulação. Você sabe outro cara aqui? Um cara genial, que ele olhou e disse o seguinte, pô, esse amor romântico e tal, eu vou tentar mostrar o quanto essa ideia é absurda, só que levando a ideia ao extremo. É um cara chamado Saker Mazoki. Saker Mazoki. O Saker Mazoki dá origem a um adjetivo que você aprende a chamar de masoquismo. É por causa do nome dele. Por causa de um romance que ele escreveu chamado A Vênus de Pele. Ele diz escrever a maior história de amor de todos os tempos. Pode dizer, Romeu e Julieta é mole porque você sacrificar a sua vida por alguém que você sabe que está disposto a sacrificar a vida também por você, é mole. amor de verdade, o mais intenso, o maior dos amores românticos, é você sacrificar sua vida de forma lenta, dolorosa, gradual, em favor de alguém que não está nem aí para você. Isso é amor. Essa ideia do amor romântico, dizer que eu vou me sacrificar. É porque você sacrifica, mas fica cobrando do outro. Eu fiz isso por você e você não faz. Você não me ama do mesmo jeito que eu te amo. Ou seja, a condição de você sacrificar romanticamente é que sabe que tem correspondência. Eu quero ver você sacrificar-se de forma romântica em favor da sua sogra. Que quanto mais você se ferra, ela ri. E atora. Não fica estranho a ideia do amor romântico? Pois é, a mesma coisa da ideia de disciplina, de normalidade, desse estado cujo exercício do poder é o fazer viver. Fazer viver que é disciplinar, que é doutrinar, que é homogeneizar, que é pasteurizar, que é normalizar. Normalizar que é a demanda que é feita sobre você e que exige do Estado um papel ativo na gestão. Papel ativo que ao mesmo tempo eu aprendi a dizer que é ruim, que não pode. Você pega na sociedade primitiva, por exemplo, na época que o homem era antropófago, tinha vários cristianos contra o mito de Michael Jackson ainda é antropófago. Um lugar que eu fui embora da minha tinha uma sala lá que tinha um grande poderoso. E até a gente da Idade Média poder se pôr e corar. Olha, até que ele reconheceu a religião. Tanta religião, os 3 mil anos, que ele foi escrito, dessa época, a civilização poderia dar uma porrada mesmo. É aparente a religião do seu poder espiritual, que tem muita gente que está sendo tomada a vida, ninguém ensina. Quem, em palavras latim, que é da mesa de costas, que quer colocar para a pele, a gente não está nem enganando. Então, eu não, os deuses são castelhanos. Então, eu quero poder disparar em tudo, para poder dormir e poder descer. Depois tem várias coisas tão complexas, né? Hoje, por exemplo, o computador é bem pensado. 300 anos atrás, ou 100 anos, assim. E a gente vai ficando, vai a contrato a vista, por exemplo, a contrato era só na base do vovô, não tinha lei, não tinha nada, nem óculos, depois E qual é a grande conclusão do discurso que diz que muda? É que eu digo que o capitalismo e tal, eu falo isso não, uma loucura nessa capitalismo. E qual é a grande conclusão? Nós vemos aqui, no mínimo, duas. Até os 40 anos atrás, não se fazia tanto sexo com o pastor. A gente está gravando quando a gente vai falar com você, né? Quando você andava... Bom, quanto essa do sexo... Me permita discordar, porque... Primeiro que eu não sei o quanto as pessoas trepavam há 40 anos atrás. Eu realmente... Agora... Eu não sei a quanto anda a sua existência, mas a minha eu tenho trepado menos do que eu acho. Eu acho que a sociedade, eu não sei não. Eu acho que fala-se muito em sacanagem justamente por fazer pouco. É que nem um troço que eu li uma vez num carnaval em Olinda. O cara escreve uma matéria no jornal dizendo, pô, estão fazendo campanha de camisinha no carnaval. Isso é perda de tempo, camisinha. Carnaval ninguém faz sexo. Você fica o dia inteiro subindo, descendo ladeira, pulando atrás de trio elétrico, enchendo a cara, à noite você dorme. Campanha para camisinha tem que fazer na Semana Santa, que ninguém faz nada, fica em casa o dia inteiro, vai transar. Então, eu acho que fala muito. Então, não. Façamos o intervalo, que está na hora, da diáspora da água do xixi. E aproveitando que o discurso de sexo é bom para interromper qualquer coisa de jeito.